cidade. Faz tempo que eu decidi viver a minha idade. Saio atrasada, sentindo um vazio. E a sensação é que eu nem moro mais aqui. Falta de casa, mais medo de ficar. E perder o mundo acontecendo sem parar. Mente cheia de sonhos e o meu corpo a mil. Coração fechado, quem se aproximou sentiu. E faz tempo que eu quero te falar que aquela noite eu chorei, mas não foi nada com você. Na verdade eu chorei porque falei que ia embora e você nem teve medo de perder. E faz tempo que eu percebo que o que o universo manda é só pra rir e te fazer crescer. E que piada engraçada do universo me mostrar que dentre tantos aprendi com você. Se a minha intensidade ainda for me matar, ah, prefiro ser poesia e ter histórias pra contar. Estudo meus princípios, minhas convicções. Prometo me abrir só pra quem merecer canções. Mas aqui estou me traindo com você. Amanhã faço de novo, prometendo não fazer. Então só por essa noite, a minha pele é sua. E o conflito de certo e errado continua. Talvez eu pense muito, talvez seja você. Ou o medo que a nossa geração tem de crescer. Se a minha intensidade ainda for me matar, ah, eu prefiro ser poesia e ter histórias pra contar. Eu prefiro ser poesia e ter histórias pra contar. Histórias pra contar.